rocha e eu vejo vários locks. Só aqui tem brother, né? Mas tem as glocks, é. Se os moleque descer eu morra e eles pode correr. Que se pá, esses bica que nem cola. Eles de sedã e nós nervoso numa pala. Só pra tirar onda com a cara dos boy, nós pega as patricinha e eles cresce o zóio, né? Quando nós tá longe grita xinga, fala mal. Quando chega perto aí nem aguenta as pagação de pau. Ouve nem me fale, os boy não tem style. Se é pra apertar a bunda, compra a fralda, amarra um chale. Ou tipo assim, né? O que cês quer é tirar os moleque na porta do freva e sai no pé. E dá um rolê com as Maria Gasolina. Cês devem tá achando, né, que tá por cima. Sei o que cês quer é viajar na noia. Se tem pra me pagar, solta logo, desenrola. E não demora, preciso dele agora. Se pá passou da hora, aí vou sair fora. Pode correr, boy, vai. Corre mesmo, corre. Pode mesmo. Correr, boy, vai. Corre mesmo, corre. Pode mesmo. Correr, boy, vai. Corre, filha da... Pode correr, boy, vai. Corre mesmo, corre mesmo. Sem ter pena de boy, sem ter dodó de play. Eles nem é que nem nós, dá licença, fei. Aqui não é seu lugar. Fã de baby look, jeito de mulherzinha, mas de que só. Que cansei de ver você, mó tiração de onda. Escol cheia de vento, peito cheio de bomba. Rolê vagabunda, cadela no cio. Aqui diz que é cabaço, já trepou com mais de mil. De dia na lan house, contato via net. Puta cibernética na rede se oferece. Carro ponto zero, na prestação. Fudido, arrombado, pinta pose de barão. Luz azul, neon, AMG, troca o som. Tira essa piriguete, põe rap e fica bom. Eu falo é com você, é de abadada micare. Paga um pau pro chiclete, só quer aparecer. Colou as vagabundas, vou no céu. Na cabeça nós tem sexo, e eles quilos de gel. Fortão parte pra cima, tatuado pitbull. Vai levar tapa na cara até o Pier 21. Pode correr, boy, vai. Corre mesmo, corre. Pode mesmo. Correr, boy, vai. Corre mesmo, corre. Pode mesmo. Correr, boy, vai. Corre, filha da... Pode corre. Correr, boy, vai. Corre mesmo, corre mesmo. Valeu o convite, pode crer. 3, 1 só, é nóis. Sente o peso bem louco, favela soltando a voz. Sem diferença de quebrada, é tudo louco, é tudo nosso. Só tem sufoco pros caô, se liga, moço. De camisão, taquetel, tatuagem cruel. Ripa só pra fazer med, tem uma pá de bebel. Favela, só raiva e ódio dominando a cena. No rap a gente disfarçando a carência tremenda. Andar de carro importado, loira gostosa do lado. Só pagodeiro na missão de otário. Faz tempo, se liga, na rima firma primo. Rapaziada bem rasta, fumaça sem abrigo. Roupa comprada no shopping, risada boy, só os lock. Enquanto isso eu sobrevivo rimando pro choque. Pode vir, vem Patrícia, pode vir com carícia. Pois clima de Don Juan, disposição o que liga. Anda na manha na boa, vagaba vaza de boa. Com shopping a Glock que voa, no clima fita que zoa. Se liga, não tô de touca, família vive de boa. Japão daquele jeito, véi saindo rindo à toa. Pode correr, boy, vai. Corre mesmo, corre. Pode mesmo. Correr, boy, vai.